Jornal FM. Parte Falcão, atirou e gol! Bola na área, a análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Valdo Sousa em particular. Esta semana em especial, nesta quarta-feira, não foi possível realizar o programa ontem, daí ser esta quarta-feira o dia escolhido para realizarmos o programa esta semana. De início dou-lhe o site do nosso programa que pode visitar, bolanaria.pt.vu, e lanço desde já a pergunta da semana: quem é que vai ganhar a Taça de Portugal, Sporting ou Académica? É a pergunta da semana. Pode enviar uma SMS para o 917772526, ou então, se preferir, utilizar o Facebook do programa em facebook.com/bolaarea. Vamos então aos resultados da jornada 30 da Primeira Liga. Gil Vicente 3, Feirense 1, Leiria 2, Nacional 3, Setúbal 1, Benfica 3, Vitória de Guimarães 1, Académica 2, Rio Ave 2, Porto 5, Marítimo 1, Passos de Ferreira 1, Beira-Mar 1, Olhanense 2, Sporting 3, Braga 2, são os resultados da jornada 30. Foi uma semana em que o Feirense ficou confirmado, acompanha o Leiria na despromoção. Também na semana em que o Moreirense confirmou a subida em conjunto com o Estoril. Na semana em que o Covilhã e o Portimonense desceram à 2ª Divisão. E já agora, na semana em que o Manchester City ganha o título, bem como a equipa do Galatasaray. Vamos abrir o nosso painel de comentadores para esta semana. E lembro já aos nossos ouvintes, mais à frente, a não perder a rubrica Só Motores e também o especial de ciclismo com a equipa da LA Alumínios Antarte, aqui hoje nos estúdios da Jornal FM, para a habitual entrevista da semana. Vamos então abrir o nosso painel de comentadores. Rui Fernandes do Sporting, Zé Lino do Futebol Clube do Porto, e pois é, o Tiago ainda não está cá, vai estar cá apenas para a semana, para as despedidas, visto que para a semana será o último programa da temporada. Está cá em seu lugar, digamos assim, o Filipe, que já cá esteve na altura em que entrevistamos a casa do Benfica de Paredes, um benfiquista de gema a representar hoje a equipa encarnada. Vamos então dar-vos então a palavra e se calhar começamos pelo jogo grande da jornada, o Sporting de Braga. 3-2 foi o resultado final e posso dar a curiosidade desde já que foi um campeonato que terminou em que se marcaram 633 golos. 33 marcados nesta jornada, foi nada mais nada menos que a jornada que se marcaram mais golos, com 5 registados em Alvalade. Rui, boa tarde, como é que analisas essa partida que o Sporting venceu, mas que já não deu mais do que o quarto lugar? É verdade, boa tarde. Foi um jogo em que o Sporting venceu e convenceu. Foi pena que aquele jogo não servisse rigorosamente para nada em termos classificativos, mas no entanto serviu para um ensaio para a final da Taça de Portugal, em que vamos precisar de realmente jogar com empenho e a máxima concentração possível. O Braga vendeu cara à derrota, teve alguma sorte também no desenrolar do encontro, não foi um jogo muito bem conseguido por qualquer uma das equipas. O Sporting teve sempre mais ascendente, teve finalmente um hat-trick de Wolfswinkel, mas o Braga lá foi contrariando, umas vezes com sorte, um ressalto do primeiro gol, um penalti inexistente no segundo, mas pronto, equilibrou o resultado, deu uma expressão que talvez não manifesta aquilo que se passou dentro das quatro linhas, mas foi mais uma vitória de Sporting, a pena não ter sido aquela que nós merecíamos, no mínimo que fosse, que era para disputar o terceiro lugar e a pré-eliminatória da Champions League, mas um jogo de fim de temporada. Exatamente, e como já referiste, um jogo que deu hat-trick para Ricky van Wolfswinkel, e foi um jogo também que serviu para Lima marcar o 20º golo, igual ao Cardoso, mas fiquei segundo na lista de melhor marcador, já que o Paraguai tem menos minutos no campeonato. Filipe, boa tarde, bem-vindo ao programa enquanto representante do Benfica. Como é que viste essa partida do rival Sporting frente à equipa do Sporting de Braga? Boa tarde, obrigado pelo convite. Vi o jogo a espaços, mas pelo aquilo que me pareceu, o Sporting entrou forte no jogo, o Braga um pouco adormecido, custou-lhe entrar no jogo, não entrou bem e depois não conseguiu encostar-se ao Sporting. Foi um continuar de um Sporting inspirado, um Sporting motivado, especialmente o Wolfsfinger, que provou que é um excelente jogador, fazendo finalmente um hat-trick, como disse ali o colega. O Braga provou ser uma boa equipa, provou que merece o lugar que conquistou, vendeu cara à derrota, vendeu, sim senhora. Mas acho que sim, acho que a vitória do Sporting foi merecida. Zelino, falta a tua opinião sobre essa partida. Antes até proponho que escutássemos Godinho Lopes, o presidente do Sporting, que falou não no final desta partida, mas Rui, no final da partida dos Júniores, o Sporting foi campeão. Tinha mais motivos para festejar, não é? Vamos só escutar essas declarações de Godinho Lopes e já vamos ao comentário do Zé Lino. Essa vitória do Sporting em Alvalade, 3-2 para a equipa do Sporting de Braga. Não vou falar de futebol, como é evidente, vou falar dos sócios, dos adeptos, da alegria que lhes estamos a dar e da maneira como nós demonstramos em campo que somos capazes de levar alegria aos adeptos e aos sócios. Quero-lhes agradecer todo o apoio que nos têm dado aqui em Alcochete e espero no próximo ano em Odivelas poder celebrar mais uma vitória. Obrigado a todos. Zelino, fica já aqui o registro para o Rui comentar já a seguir, antes essa partida de Alvalade. Boa tarde. A partida de Alvalade para mim teve duas situações distintas. Era um Sporting que queria se afirmar como melhor que o Braga e um Braga com o objetivo de ver se conseguia, portanto, marcar através de Lima para atingir, portanto, ser o melhor marcador, porque o atingir o terceiro lugar ele já estava garantido. Então é assim, o Sporting a jogar em casa, teve que se afirmar, fez um bom jogo, acabou por conseguir os golos. O Braga, assim, acabou por estar ali à espera um pouco, a jogar no contra-ataque, por vezes ver se poderia, às vezes, marcar o Lima, que era para o objetivo do Braga. Agora, podia estar ali, mas o certo é que o Braga está em terceiro lugar, vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e isso é que é o objetivo. É aquilo que o Sporting, se calhar, em termos normais, é que devia estar nesse lugar. Rui, fazendo uma análise àquele que foi o campeonato, é certo que já o tens vindo a fazer ao longo das últimas jornadas, principalmente quando começaste a ver qual era o desfecho final, digamos assim, deste filme que terminou no fim de semana que passou, ainda assim, e também deixava-te a oportunidade para comentares o facto do Sporting em Júniores também ter conseguido esse um título. O desfecho que eu esperava desde o início do campeonato, não é? E pela última vez vai ser, espero que seja pela última vez que eu me refiro às arbitragens, nós começámos logo a ser colocados no terceiro ou no quarto lugar, logo nas primeiras jornadas. Tal foi o empenho e a dedicação com que as equipas de arbitragem se dedicaram a prejudicar o Sporting nessas jornadas. Depois, pelo meio, jogámos ali bom futebol. Tivemos depois outra baixa de forma, voltámos novamente a conseguir com o Sapinto e foi uma época que espero que não tenha sido desaproveitada na totalidade, porque aparentemente poderemos ter ganho um treinador que se está imbuído dentro do espírito que o clube pretende, que é um treinador dedicado e que sinta a camisola, que sinta o clube, e poderá também ter sido a afirmação de alguns jogadores que espero que agora no defeso não sejam transferidos para outras paragens e que possibilitem para o ano que o Sporting, com mais consistência, com mais empenho e também com maior sorte nas equipas de arbitragem, consiga no mínimo lutar até às últimas jornadas pelo título. Claro que o título será disputado a 3 ou a 4, mas se nós conseguirmos chegar até às 3, 4 últimas jornadas a disputar o título, penso que já é um feito que já não conseguimos há alguns anos a esta parte. Relativamente à equipa de júniores, vejo com agrado, e tem sido um pouco ano após ano que nós temos ganho esses campeonatos. Somos nitidamente a equipa portuguesa que mais consegue colocar júniores ou ex-júniores na sua equipa principal, mas os objetivos que isso tem dado têm sido poucos. Quando na realidade são craques, são vendidos antes de tempo e depois vêm-se a revelar jogadores extraordinários e bolas de ouro, como foi o Ronaldo, como foi o Figo, entre... Quem o? Nani. Nani, pronto, não ganhou a bola de ouro, mas tem sido um jogador que se tem afirmado, e aliás, basta nós vermos a base da Seleção Nacional, onde foi feita a sua formação, penso que a maioria, pelo menos nas convocatórias que têm sido efetuadas, a maioria dos jogadores têm sido da formação sportinguista. Espero que, na realidade, o Sapinto, uma vez que transitou dos júniores para os séniores, um pouco à semelhança do que se passou com Paulo Bento, consiga, na realidade, incluir alguns jogadores no plantel principal e que eles, na realidade, passem depois de promessas a certezas. Eles que já foram trabalhando com o Sapinto, o Sapinto que veio da equipa júnior para a equipa sénior. Vamos deixar o Sporting e vamos passar para o sábado. Vitória de Setúbal 1, Benfica 3. Cardoso marcou e por isso foi o melhor marcador do campeonato com 20 golos. Filipe, como é que viste esta vitória do Benfica, que tinha apenas esse objetivo, o objetivo de garantir a Cardoso o título de melhor marcador? Não era o único objetivo do Benfica. Como foi falado durante a semana, o objetivo é ganhar e dignificar sempre a camisola. Não há objetivos pessoais, nós sabemos que os há, né? Mas o clube tinha que entrar em campo para ganhar e esquecer que o Cardoso estava lá para ser o melhor marcador. Quanto ao jogo, foi um bom jogo de final da época. Para final da época não foi mau. Um jogo sempre dominado pelo Benfica, apesar do susto inicial em que o Setúbal no primeiro lance de perigo que faz, consegue marcar golo, mas a partir daí o Benfica continuou a dominar e depois foi Cardoso contra Diego. Cardoso com um sem número de remates perigosos, uma exibição muito esforçada do Cardoso para conseguir o seu objetivo pessoal, que era ser o melhor marcador, e conseguiu. Pronto, foi um resultado justo, uma exibição condizente com jogos de final de época e de uma equipa um pouco desmotivada, apesar de ter que alcançar o objetivo e dignificar o clube, sentiu-se uma equipa um pouco desmotivada, mas normal. Filipe, perguntava-lhe, e até aproveitando estas declarações que vamos agora ouvir de Jorge Jesus, o treinador do Benfica, que já prepara a próxima temporada, se calhar escutamos primeiro o treinador do Benfica, precisamente no final dessa vitória em Setúbal, frente à equipa do Vitória de Setúbal, a falar já da próxima temporada. Em relação à próxima época, já falou sobre isso, estar a falar em... A repetir coisas, não vale a pena estarmos a repetir novamente em situações que já estão mais que decididas e, portanto, aquilo que posso acrescentar, estamos a trabalhar já em muitas questões para dia 2 de julho, quando começamos a trabalhar, estarmos já com a maior parte das coisas organizadas. Filipe, é um treinador do Benfica que fala então já da próxima temporada, numa altura em que já há pelo menos um candidato ao seu lugar. Falo da entrevista de Roberto Mancini ao Corriere dello Sport, que diz que um dia, quiçá, gostava de vencer campeonatos no estrangeiro em Portugal com o Benfica. Já agora, uma dupla reação a esta entrevista de Mancini e também às declarações de Jorge Jesus, que já pensa na próxima temporada. Jorge Jesus é para ficar, pelo menos? Penso que sim, e no meu ponto de vista, por não ter conseguido o objetivo principal do clube, o que era ser campeão, não quer dizer que tenha feito um mau trabalho. e isso nota-se durante estes últimos 3 anos em que ele está no clube. O Benfica vai 2 vezes aos quartos de final da Liga dos Campeões, vai à meia final da Liga Europa, ganhou um campeonato, ganhou as taças da Liga. Está-se a pôr em causa o valor do Jorge Jesus só porque ele, a dada altura do campeonato, por diversos fatores, deixou de ser primeiro classificado e a partir daí começou-se a pôr tudo em causa no Jorge Jesus. O problema não é só do Jorge Jesus, mas penso que ele tem todas as condições para continuar. Penso que o Presidente está a trabalhar juntamente com ele, juntamente com os membros da SAD, para lhe dar as condições necessárias para ele voltar a ser campeão já para o ano. Na minha maneira de ver, tem todas e mais algumas condições para ser o treinador do Benfica. Tem que retocar o plantel em 2 ou 3 lugares que falharam e vem falhando há algum tempo, mas de resto penso que sim. As declarações do Mancini, penso que ele não quis dizer que queria vir treinar o Benfica este ano, a próxima época. Penso que ele disse isso como diria qualquer pessoa ou qualquer um de nós se houvesse uma oportunidade de treinar o Benfica. Quem é que não quer treinar o Benfica? O Benfica é só e simplesmente o maior clube do mundo, não é? Quem não quer o clube que mais... E arredores. Não, está confirmado, não é? Está confirmado que é o maior clube do mundo, o clube com mais sócios, o clube com maior número de assistências, aumentou o número de assistências da época passada para esta época. O ano passado teve em média 58 mil, esta época tem 65 mil. O Real Madrid deve estar em segundo, no Real Madrid. Estamos a falar agora do campeonato português. Estou a dizer as pessoas que movem no campeonato português. Agora, a nível de associados, é confirmado que é o Benfica o clube com mais associados. Portanto, pensas que Roberto Mancini terá dito relativamente quanto ao futuro? Até porque ele, diga-se, até para que os ouvintes possam também saber, acabou de assinar um contrato, ao que tudo indica, milionário, e obviamente que os objetivos dele na próxima temporada são lutar pela Liga dos Campeões. Referia-se com certeza a um futuro longínquo, não seria um futuro próximo. Um clube que é campeão na melhor liga do mundo, penso eu, não sei quais são os objetivos dele, penso que não iria querer sair do clube campeão da maior liga e melhor liga do mundo de futebol. Zelino, estavas já aí a esgrimar alguns argumentos aqui com o Filipe. Perguntava-te, o Benfica jogou à mesma hora que o Porto, assim como o Sporting jogou mais tarde, é certo, mas como é que viste essa vitória do Benfica, que acabou por permitir a Cardoso um golo e tornar-se o melhor marcador do campeonato? Exato. Ainda que com os mesmos golos que Lima. Exato, era um jogo que aprendi dentro também. Perspectiva que eu estava a ver em que se o Cardoso não acaba por marcar nenhum golo, o Lima acaba por não jogar contra o Sporting e acabava por ser o Lima o melhor marcador. Portanto, o que estava sequer no Sporting, quer no Benfica, estava-se ali a jogar o melhor marcador. Certo, não é? Mas e já agora até permite-me já aqui uma questão, até que ponto é que a Liga não devia ter garantido que este tipo de situações não devia ter acontecido, isto é, o Sporting não devia ter jogado à mesma hora que todos os outros? Eu penso que não, porque não havia nenhum argumento em termos de tabela classificativa. Quer dizer, se nós formos esmiuçar e chegarmos ao ponto de só pelo facto de haver uma luta pelo melhor marcador, que por acaso é uma vergonha, até o registro para as 30 jornadas, o número de golos que foi, mas à parte disso, já houve alguns com bem menos também, é verdade. Mas se vamos pôr em causa o horário de jogo, para haver dois jogadores em disputa de um troféu de bola de prata, não há razão execuível para... opinião, não. Filipe, já agora, sobre essa matéria, achas que também não era motivo para ser à mesma hora o jogo? Não, acho que deviam de ser todos à mesma hora, não é? Se está decidido que as últimas jornadas são à mesma hora, tinham que ser à mesma hora. Penso que em poucos campeonatos, ou até nenhum dos campeonatos no mundo, isto acontece. Aconteceu em Espanha, é certo que já não é a primeira vez que esta situação acontece, mas é como o Zelino estava a dizer, se Cardoso não tivesse marcado em frente à equipa do Setúbal, se Lima não jogasse em Alvalade, ficava com menos tempo de jogo, era o melhor marcador. Portanto, então havia ali algo em causa, é isso que eu quero dizer. Assim como apesar dos regulamentos da Liga não o dizerem, apenas obrigam a mesmo horário de jogo em caso de subida de divisão, descida de divisão, lugares, claro, para a Europa. Exatamente, mas é assim, mas também estava ali uma questão, é assim, se o Lima por vezes ganhasse a bola, fosse o melhor marcador, ele ficava contente, não é? E estavam ali dois jogadores, dois troféus em disputa. É certo. Benfica-Setúbal, então? Enquanto o Benfica-Setúbal, foi um pouco isto. Para mim, a minha opinião, estava ali um jogo, era o melhor marcador. O resto foi mais um jogo, era para completar o campeonato. Rui? Pronto, só para rematar a polémica do Cardoso e do Lima, eu acho que não se pode confundir a árvore com a floresta, não se pode confundir dois jogadores individualmente com toda a liga e com os clubes todos. Ultimamente a vitória de Setúbal Benfica, pronto, acho que foi uma vitória natural do Benfica. Havia esse atrativo, digamos, entre aspas, da disputa da bola de prata, que isso, a disputa da bola de prata, para o clube deve estar tanto como a taça da liga, não é? E vale o que vale, é um troféu de sumenos, não acho que por aí que vá haver qualquer tipo de digamos, de valorização da época, em especial por ter ganho a bola de prata. Só queria dizer mais alguma coisa, e aproveitando a pergunta há pouco do Jorge Jesus, queria dizer o seguinte: ele provavelmente não vai ficar no Benfica, ou se vai ficar no Benfica está a ser muito maltratado, porque quem o vem defender atualmente tem o Rui Costa, por isso simplesmente parece-se demitido das funções, não aparece nos jornais nem na televisão uma série de tempo, portanto, meteu a viola ao saco, só aparecia quando estavam os 5 pontos adiantados e tal, e aquilo até era filmado durante os jogos. Bem, agora o porta-voz, que é como diz alguém, o porta-voz nada mais é do que a voz do dono. Agora falta-me saber quem é que é o dono da voz que ele digamos, que efetuou a conferência, que é o João Gabriel. Apareceu, foi a única pessoa que eu vi a defender a continuidade do Jorge Jesus de forma aberta e completamente desabrida. E da forma como eu vejo isto, pronto, e sem pôr em causa que o Benfica, que é o clube com mais sócios e tal, também neste momento deve ser o clube com mais descontentes, porque não acredito que os adeptos do Benfica sejam satisfeitos por ganhar uma taça da cerveja, uma taça Lucília, como eu lhe chamo. Ganharam 3, uma dessas foi essa taça Lucília, em que aquilo foi um autêntico roubo de igreja, como dizia o falecido José Maria Pedroto, mas contou, e lá está. E agora serve um pouco, não direi de arma de arremesso, mas de escudo defensivo para o Jorge Jesus. E eu realmente tenho pena do homem, porque ele, apesar de tudo, acho que ainda é sócio de Sporting, e ele, vir agora João Gabriel dar a cara por ele, o homem não merecia isto. E eu concordo consigo, que acho que ele fez um trabalho bom do Benfica, e que tem um percurso dos melhores que, em termos de treinadores, que o Benfica teve estes últimos anos. Mas é triste ter o Jorge Gabriel, que é um porta-voz, a defendê-lo. Antes, João Gabriel, perdão. Mas o presidente do Benfica ainda é o Luís Filipe Vieira, não é? Antes da possível reação do Filipe, até porque esse era um dos temas que íamos falar a seguir, portanto o Rui rematou e marcou o golo, até porque Pinto da Costa veio assegurar o lugar de Vítor Pereira na próxima temporada, isto no final da partida com a equipa do Rio Ave, e por outro lado lançou duras críticas para os lados da Luz. Nós não temos necessidade devia dizer que o treinador continua. Quando se vem dizer o treinador continua, é porque esteve para não continuar, compreende? E é um assunto bom para esconder outras coisas, para esconder aquele episódio do Manuel Sérgio, do disse, e depois vem o Benfica a dizer que não disse, e depois põe a gravação a dizer que disse. Então é que é preciso criar factos novos, e o facto novo é dizer que um treinador que tem contrato como o Jesus, que vai continuar. Notícia era se não continuasse. Vai continuar. Então, se vai continuar, isso é primeira página de jornal, é porque esteve para não continuar. E mal da direção do Benfica se o Jesus não continuasse. Porque aqui, no Futebol Clube Porto, todos nós temos as nossas funções. E a nossa obrigação é dar cobertura e apoio aos treinadores. Na casa do Benfica, é o Jesus que segura a direção, por isso é que o Jesus é notícia, e o grande argumento para a direção se sentir confortada é dizer que o Jesus continua. Porque é que não havia de continuar? Filipe, uma reação às declarações do Rui de Pinto da Costa. Tens alguma coisa a dizer? Ou seja, até que ponto é que a direção do Benfica não anda afastada numa altura que teoricamente será uma altura mais complicada, pelo menos para os adeptos? No meu ponto de vista, as direções nem têm que andar afastadas, nem deixar de andar afastadas. Sucedeu-se isto com o Benfica porque interessa que isto suceda com o Benfica, não é? Porque se o Porto ou o Sporting fossem clubes com a tendência que tem o Benfica, com certeza que iam ser esses dois clubes a ser falados nos jornais. Já se sabe que se houver notícia do Benfica, a comunicação social vai sair em grande, os jornais vão vender, vai haver notícia, isso é o que interessa, é o Benfica. Agora, o Pinto da Costa faz o papel dele, faz o papel à maneira dele e tem-no feito bem feito. Custa-me dizer, mas tem-no feito bem feito. Mas um dia, isto também haverá de acabar, não sei se curto prazo ou a longo prazo. Agora, a mim não me diz nada as direções estarem presentes ou deixarem de estar presentes. O treinador tem que se defender a ele próprio e a direção tem que se defender a ela própria no devido momento e na hora certa, com certeza também se vão defender. Muito bem, vamos só registrar aqui a opinião do Luís Miguel Ferreira através do Facebook, que relativamente à pergunta da semana diz que a Académica vai ser a vencedora da Taça de Portugal, já que apesar do Sporting estar mais forte, a sorte vai estar do lado da Académica, pois ao longo da época teve muitos jogos em que até jogou bem, mas acabou por perder, e já agora também diz, acaba por dar os parabéns ao Filipe por continuar, isto passo a citar, por continuar com os seus números, já que no Porto, segundo o Luís, guardam títulos. É uma espécie de provocação aqui do Luís ao Filipe. Vamos seguir em frente, vamos falar depois de termos falado do hat-trick de Wolfsmichl, do hat-trick de Kleber, o Porto foi ao Estádio dos Arcos vencer o Rio Ave por 5-2 no jogo em que se marcaram mais golos nestas jornadas. Elino, mais uma vitória e o terceiro fim de semana seguido de festa do Porto. Exatamente, enquanto os outros clubes é que são os melhores clubes de Portugal e do mundo e desta história toda, enquanto a análise que eu vi agora do Benfica-Setúbal foi um jogo de final de época, mas por exemplo, aquilo que eu vi entre o Porto e o Rio Ave já foi um jogo de pré-época, sem estar a perceber, portanto, nós já estávamos, portanto, aquilo que eu vi ali foi um jogo descontraído, já com os jogadores a ser experimentados, e porque o campeonato já tinha passado e já estamos mais uma jornada à frente, e acabamos por vencer bem o jogo. O Kleber acabou por marcar, acabou por soltar, as opiniões se calhar que havia sobre o Kleber já são outras, e o Kleber faz-me lembrar um pouco como foi o aquele jogador que está em França, do Porto, que já foi do Porto, Lisandro Lopes. O Lisandro Lopes, quando chegou ao Porto, teve uma época em que, pronto, foi o que foi. E depois, a segunda época, foi o senhor Lisandro Lopes, em que o próprio Nuno Gomes, numa entrevista, acabou por dizer que se o Lisandro Lopes estivesse no Benfica, a meio da época era mandado embora. Mas no Porto, quando se compra um jogador, acredita-se no jogador. E vamos a ver os frutos que ele vai dar para a próxima época. Deixem-me também registar que neste campeonato que terminou, o pior ataque foi o Vitória de Setúbal, conseguiu ainda assim garantir a manutenção. A pior defesa foi o Leiria e não conseguiu suportar esse dado estatístico. O último golo do campeonato foi marcado por Lima, fica também esse dado estatístico aqui registado. Vamos já a uma parte mais adiantada, até porque temos a entrevista à equipa do ciclismo mais daqui a pouco. Perguntava desde já ao Rui qual é o prognóstico dele para a final da Taça de Portugal domingo frente à equipa da Académica. Parafraseando o João Pinto, dizia que prognósticos só no fim do jogo. E eu arrisco-me um pouco a dizer isso. Estou confiante na vitória de Sporting, mas não é dado adquirido, porque senão a Académica até escusava de ir ao Vale do Jamor disputar o jogo. No entanto, eu penso que o Sporting tem a obrigação de ganhar. era inadmissível se o Sporting não ganhasse este jogo da final da taça. Pode acontecer de o perder, inquestionavelmente, até porque nós já empatamos em Coimbra, e a Académica de Coimbra é sempre uma equipa muito chata, muito difícil de ser dominada, mas estou confiando que o Sporting na realidade vai trazer este troféu, que pronto, que não vai salvar a época, nem o quarto lugar que nós obtivemos vai ficar, pelo menos na minha memória, vai ficar gravado para mais uns anitos. Muito bem, o Rui falou da final da Taça de Portugal. Filipe, pedia-te uma opinião sobre a final da Liga dos Campeões com Pedro Proença, entre Chelsea e a equipa do Bayern de Munique. Quem, na tua opinião, é que vai conquistar essa final? Penso que vai ser uma final, e uma final é sempre uma final, não é uma final disputada, apesar de o Chelsea ir para jogo com muitas baixas. O Bayern também as tem, mas não tão relevantes quanto as do Chelsea. Penso que o fator casa, o Bayern vai prevalecer, e penso que o Bayern vai acabar por vencer. O Chelsea, do meu ponto de vista, não é uma equipe tão consistente aos tempos do Mourinho. É uma equipa que teve altos e baixos, e penso que não terá grandes hipóteses como o Bayern. Quanto ao trabalho de Pedro Proença, só espero que ele esteja melhor um bocadinho que certos jogos que ele apitou no nosso campeonato e na Liga Orangina. Espero que esteja um bocadinho melhor e que dignifique o futebol português. Muito bem, um terceiro tema, neste caso para ser falado pelo Zé Lino, a proposta de alargamento, bem como a Liguilha, foi rejeitada mais uma vez pela Federação Portuguesa de Futebol. É uma certeza, na próxima temporada vai-se manter tudo na mesma. Qual é a tua opinião sobre esta matéria? Minha opinião já foi dada, acho que chegaram ao consenso e ao certo. É que acho que, conforme está os clubes com situações já difíceis e meter mais clubes para a primeira divisão, acho que é errado. Mas enquanto ao Pedro Proença, na final da Liga dos Campeões, fico contente como um português que está lá a apitar e como um sócio do Benfica. Muito bem, vamos ao golo da semana. Podemos começar por ti, Rui. Quem, na tua opinião, marcou o golo da semana? Pela importância decisiva que teve e pela execução técnica que revelou o Diogo Valente na Académica Guimarães, no Vitória de Guimarães Académica, que terminou com o resultado em 1-2 para a Académica. A Académica que conseguiu não só uma manutenção como lugar na Liga Europa. Vamos isto para ver o estado em que o futebol português se encontra. Não deixa de ser, obviamente, caricato. Caso único, mas caso raro certamente será. Zé Lino, no teu gol da semana. Vai para Kleber pelo segundo gol dele, quando ele para a bola com o peito. Foi um grande gol. Falta o teu gol, Filipe. O do Cardoso, por tudo o que valeu para o Cardoso e por todo o trabalho que o Cardoso fez durante o jogo, merecia e acho que merece o gol da semana. Muito bem, vamos agora aos cartões verde e vermelho. Podemos começar por ti, Zé Lino. Cartão verde desta semana. Cartão verde para mim vai para o Hulk, porque sempre que ele jogou o campeonato todo, o Porto foi campeão. E já agora o cartão vermelho? Cartão vermelho vai para o Benfica, porque sempre em que o Porto é campeão, o problema é da arbitragem. Mas se as pessoas forem ver ao YouTube, não falta lá vídeos em que se vê os lances deste campeonato todo a favor do Porto e a favor do Benfica. E é uma questão de somar. Muito bem, Filipe, os teus cartões verde e vermelho. Só para o colega portista, é assim, o Benfica foi campeão, o último clube antes do Porto ser campeão foi o Benfica, e após o Benfica ser campeão vieram logo dizer que foi o túnel, foi isto e aquilo, por isso não pode ninguém ser campeão, se calhar vamos ter... Foi quando o Hulk não jogou. Ele este ano também não jogou os jogos todos, ele este ano não jogou os jogos todos e o Porto foi campeão. Exatamente. O cartão... verde e vermelho. O cartão verde para o basquet do Benfica, porque nós não vimos aqui só falar de futebol, o basquet do Benfica, porque conseguiu uma excelente vitória no Dragão Caixa no domingo, após ter perdido no sábado, conseguiu igualar a final do playoff e parte para dois jogos em casa com uma pequenina vantagem, apesar do empate, uma pequenina vantagem. Cartão vermelho, é uma opinião, como quem levou o cartão vermelho, que foi o Paulo Bento, teve outra. O Paulo Bento, na convocatória da seleção, esta última convocatória. Porquê? Na minha maneira de ver, ele não convoca talvez o jogador português a atuar no campeonato português com maior regularidade, que foi o Hugo Viana. Convocou os jogadores que não participaram na fase de qualificação, e o jogador mais regular, no meu ponto de vista, português a atuar em Portugal foi o Hugo Viana, não foi convocado, acho que pelo trabalho que fez durante a época merecia. Fica o registro. Rui, os teus cartões verde e vermelho para fechar. O meu cartão verde vai para o Sapinto, pela forma como o Sporting está a fazer estes términos de época, e contrariamente aqui ao que, contrariamente, isto é, em prolongamento do que disse aqui o Zé Lino, o Sporting no YouTube não tem lances de somar, tem lances de sumir pontos pelas equipas de arbitragem. Portanto, o Sporting este ano não somou pontos pelos árbitros, sumiram e foi pontos pela atuação das equipas e de arbitragem. E algumas bananas também. E algumas bananas, evidentemente. Bananas fomos nós a meia parte do campeonato, fomos curtos. Mas o cartão vermelho vai para a Liga Portuguesa e para o alargamento, e depois para esta rábula final, para rematar o alargamento entre a irmã do Sr. Fernando Couto, a doutora Andreia Couto, que é a secretária-geral da Liga, e o senhor presidente da mesma, porque pelos juízes não se entendem quanto ao desfecho que o alargamento teve. Muito bem, para a semana estaremos cá para comentar não só com a convocatória de Paulo Bento, mas também já para fazer o lançamento para o Euro, também para fazermos nós uma avaliação daquilo que foi a nossa época aqui no estúdio. Rui Fernandes do Sporting, Zé Lino do Porto e o Filipe, a representar a equipa do Benfica. Filipe, obrigado pela tua presença, quiçá a primeira de mais algumas ao longo da próxima época, até porque o programa para a semana vai ter a sua última edição. Obrigado aos três pela vossa presença. Agora é um momento de publicidade, já a seguir não perca a entrevista à equipa L.A. Alumínio. Em tarde, bola na área. Todas as terças com Ricardo Dias na Jornal FM. Estamos então de volta depois daquele espaço em branco há pouco, aqui alguns problemas técnicos, mas que já foram ultrapassados, e vamos então agora à rubrica de ciclismo, esta semana com a equipa LA Alumínios Antarte. É uma equipa de ciclismo profissional portuguesa que tem vindo a participar em todas as provas do calendário de ciclismo português no que diz respeito ao sénior. Comigo em estúdio está o Miguel Bravosa, um dos diretores desportivos da equipa. Tem também o Virgílio Santos e também o Bruno Silva. Vamos começar, neste caso, com as honras da casa ao Miguel Bravosa. Antes de mais, agradecer aos três a vossa presença no programa Bola na Área da Jornal FM. Miguel, como é que acabou por ir parar ao ciclismo, neste caso, à direção desta equipa? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Isto já está ligado ao ciclismo desde 96 e é uma história como outra qualquer. Vim parar aqui para as mãos do Cândido Barbosa, sou amigo dele e ele trouxe-me para cá. Já fiz várias funções neste clube, neste momento estou como diretor desportivo adjunto e quero continuar por cá mais uns tempos. Como é que se organiza uma equipa com um orçamento, neste caso para esta temporada, e se calhar há ouvintes que até podem achar muito, mas acredito que não seja dos mais elevados, bem pelo contrário, 275 mil euros, como é que se consegue organizar uma temporada com este valor? E já agora, até que ponto é que me confirma aquilo que aparentemente será uma notícia e um dado certo, que é o facto da Câmara de Paredes também não ter apoiado a equipa? Sim, é um orçamento muito baixo, já tivemos orçamentos maiores. É lógico que a falta do apoio da Câmara limita-nos bastante, principalmente no número de atletas que temos na equipa, porque neste momento temos 9 e somos prejudicados em relação a outras equipas, porque correm com 10 e 12 ciclistas. Dá para fazer uma gestão muito melhor da época com mais ciclistas.

Quem o seguiu de mais perto foi Fernando Alonso, da Ferrari, que terminou em segundo lugar. A correr perante o seu público, o espanhol mostrou que a Ferrari deu um grande passo na competitividade do carro e que ainda tem uma palavra a dizer no campeonato. Em terceiro lugar ficou Kimi Raikkonen, da Lotus, seguido do seu companheiro de equipa, Romain Grosjean. Já Lewis Hamilton, da McLaren, foi desclassificado nos treinos cronometrados depois de ter feito o melhor tempo que o levaria a partir do primeiro lugar da grelha. Segundo a Federação Internacional Automóvel, Hamilton infringiu os regulamentos ao não regressar às boxes no final da qualificação por falta de combustível e por isso foi castigado com a partida do último lugar da grelha, vindo a terminar a prova em oitavo lugar. Outro punido deste fim de semana foi Michael Schumacher. O alemão da Mercedes foi considerado culpado pelo acidente que protagonizou com Bruno Senna, da Williams, no decorrer da 12ª volta da corrida catalã. O castigo consta na perda de 5 posições na grelha de partida do próximo Grande Prémio, que se realizará no Mónaco entre 24 e 27 de maio. Festejava a Williams a vitória de Maldonado, a primeira para a equipa desde 2004, quando algo insólito interrompeu de imediato as comemorações e gerou preocupação. Uma grande explosão no interior da box da Williams, que originou um incêndio de grandes dimensões, forçando a evacuação do circuito. As causas da explosão não são totalmente claras, mas sabe-se que fez um ferido grave e que o fumo do incêndio provocou uma intoxicação a 11 pessoas. O circo da Fórmula 1 terminou o fim de semana num alvoroço. Ao fim de 5 provas do Mundial, a classificação geral de pilotos é a seguinte. Em primeiro lugar, Sebastian Vettel, com 61 pontos, que acabou a corrida catalã em 6º lugar. Em segundo lugar, em igualdade pontual também com 61 pontos, está Fernando Alonso. Em terceiro lugar, Lewis Hamilton com 53 pontos. Em quarto, Kimi Raikkonen com 49 pontos. Em quinto, Mark Webber com 48 pontos. E em sexto lugar, Jason Button com 45 pontos. Damon Hill, ex-campeão do mundo de Fórmula 1 pela Williams em 1996, vai voltar às pistas, desta feita para participar numa prova da Volkswagen Scirocco R-Cup, competição que acompanha o campeonato DTM no circuito de Brands Hatch, em Kent, na Inglaterra. A prova está marcada para os dias 18 e 19 de maio, sendo que parte dos lucros vão reverter para a instituição de caridade de Damon Hill. Já o octacampeão mundial de rallies, Sebastian Loeb, brilhou neste fim de semana, num circuito urbano de Pau, em França, no troféu Porsche. Loeb obteve a pole position para as duas corridas e adquiriu também as duas primeiras vitórias para a sua equipa, a equipa Sebastian Loeb Racing. Hélder Rodrigues, campeão do mundo de todo terreno, foi galardoado no passado domingo com a medalha de mérito desportivo. Segundo o despacho do secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, Hélder Rodrigues recebe o prémio por ser o mais conceituado motociclista português da atualidade, sendo um exemplo a seguir pelo desportivismo com que encara os seus resultados, demonstrando alegria e ética. A sua prestimosa carreira é reconhecida internacionalmente e, por isso, tem contribuído para o prestígio e para a divulgação de Portugal. Por hoje é tudo. A rubrica Só Motores volta para a semana com todas as novidades. Até lá! Resultados das equipas da região do Val do Sousa. 3ª Divisão Série B, Sousense 2, Rebordosa 1, no que diz respeito à subida. Na Associação de Futebol do Porto, Divisão de Honra, Barrosas 1, Sport Clube de Álvares 1, Futsal. 3ª Divisão, Série A, Paredes 2, Ervededo 2. E na 1ª Divisão, Série 2, Romanos 2, Moinhos 1. Fim do campeonato, 6º lugar para a equipa do Romanos. Quanto à 2ª... Quanto à Associação de Futsal do Porto, segundo apuramento, neste caso, 2ª Divisão, apuramento do 7º ao 15º classificado, Aldeia Nova 3, Associação União Futsal 08 2, e agora sim, Júnior, 2ª Divisão, Série 2, Romanos 3, Desportivo das Aves 5, Iniciação São Roque 3, Casa do Benfica de Paredes 2, fim do campeonato também na 2ª Divisão, Série 2, quanto aos Júniors, a Casa do Benfica de Paredes ficou em 9º lugar, a equipa do Romanos em 15º. Resultados da resposta da semana. Quem vai ganhar a Taça de Portugal? Sporting ou Académica? 77% dos ouvintes consideram que é o Sporting, 33% consideram que é a Académica. De saída, recordo o site do programa, bolanaria.pt.vu. Estamos de volta para a semana e de volta na terça-feira para o último programa da época. Foi um prazer estar consigo. Já a seguir, a Célia Silva. Fique bem. Fique com a Jornal FM. Parte a Falcão, atirou e gol! Bola na Área. A análise, os comentários e as entrevistas do futebol do Valdo Sousa e da Primeira Liga. Às terças, a partir das 7 da tarde. Bola na Área. Todas as terças, com Ricardo Dias. Na Jornal FM.